Autoriza Código Victor. Não entendi. Autorizaria a posição Kilo Oscar Delta Victor India. Andar com Recife, só um minuto. Obrigado, senhor. RIP 53 no certo autorizado direto CODV, porém mantém ascensão até o nível 340 até contato com o Recife. Afirmativo, muito obrigado, autorizado direto e 340 até Recife. Tá bom, vamos lá, passamos a Rosa 4178. 4178, complete LS, torre 118612, 4178. 119, 4178. Como que permanece o problema na fonia? Ok, gente, obrigado. Nada. Torre, operador, boa noite, Azul 4178, na final baixa travada. Boa noite, Azul 4178, avistado, livre pouso na 10, o vento é 110 graus com 8 nós. Livre pouso e pessoas lá, Azul 4178. Trip 5317, chame Recife, frequência 12085, alterne 3365, bom dia. Muito obrigado, até mais. Até mais. Azul 4178, no solo ao 06, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 01. Sim, ao livrar à direita, Alfa, Juliette, portão 01, Azul 4178. Alto e claro. É, o senhor tentou contato e não recebeu resposta? É que na frequência o controle estava recebendo mal, ele falou que estava ruim a modulação aqui. Obrigado. Não, é, aqui na torre está alto e claro, ok? Ok, então muito obrigado, hein? Nada, boa noite. Boa noite. Santa 3170, aciona a identificação. Dessa via, chegada Mari, para 2000 pés. O ajuste altímetro no 0 no 4. Autorizado, final IS, reporte no localizador estabilizado. Santa 3170. Mili 14, reportará estabilizado, cedo para 2000, Santa 3170. autorizador, já avisou ao aeródromo, TAM 3170. 3170, complete ali, se chamando na torre, no 8612, com pouso. 8612, obrigado. Torre, boa noite, Altan 3170. Boa noite, TAM 3170, avistado, o altímetro acaba de cair para 1013. Cheque o trem. Está livre, pouso na 10. O vento é 080 graus com 8 nós. Tá, baixar travado, visual, com 1013 ajuste, livre pouso, TAM 3170.